Lateral para o Grael, Guardião 07. Forma solo controlado, vento 220 com 8 nós, 07. 7. Solo Zuno 4, libere a próxima esquerda, chame solo em 1-2-1-1-4-4-6-2. Próxima esquerda, solo em 2-1-9. 2-1-1, ok? 2-1-1. Obrigado, boa tarde. Boa, de nada. Zuno 4, frequência livre, Guardião 07. Torre Salvador, Otano, 3154, sinal baixado, travado. 3154, continua em aproximação, pista 28. Chuva no ponto médio da pista, em direção à cabeceira 28, reporte visual para a cabeceira, checado, Otano, 3154. Visual, sinal baixado, checado, é confirma vento. Vento no momento, 210 com 8 nós. 210 com 8, obrigado. Pista está sendo liberada no momento. Tá, pista no zero liberada no momento. Tem livre pouso, cabeceira 28, tá 3154. 3154. Quatro, quatro, meia, dois, me escuta. Negativo, 190 com 7 nós. E na oposta, 210 com 8 nós. Informa que pegou o vento de componente calda de 7 nós no toque. 7 nós no toque. Seu solo usa no 7. O senhor tem condições de livrar a próxima esquerda ou cabeceira oposta? Cabeceira oposta agora, não se pronto. não livrar na oposta, chame só ali 1211, TAM 3154. Chamou? 3154, taxi um pouco mais à frente, por gentileza, que você consegue continuar bloqueando a 28 e chame só ali 121 decimal 1. Onde está pronto, azul 4065? 4065, autorizado a alinhar e decolar pista 28. O vento é de 190 graus com 4 nós. Autorizados a alinhar e decolar cabeceira 28 para o azul 4065. 4065 para informação, após decolagem mantém pro até 2500 pés, ok? Mantém a pro até 2500 até receber outras instruções. 4065. Muito boa tarde, mantenha o ponto de espera e aguarde. Mantenha a posição e aguarda, Gol. Azul 4065, decolou aos 2-2, controle 199, decimal 8. 198, azul 4065. Torres Salvador, boa tarde, 3172, final 28, baixar travado, visão. 3172, continue a aproximação, aguardando a transição para pouso, informe, chuva leve sobre o campo. Sete, 3172. Zona 74, cheque trem, livre pouso na pista 28, vento de 200 graus, com meia dúzia nós. Livre pouso 28, para fazer 174. Para informação, chove no último terço da pista, chuva leve. Certo. Gol 2017, visual com Airbus da TAM na final da 28. Após o pouso do mesmo, ali mantém pista 28. Para informação, após a decolagem, vai manter por até 2500. No solo aos 2-5, livre a primeira esquerda aqui na Bravo, e chame solo em 1-2-1, decimal 1. Livre na Bravo, 3-1-3-2, reporta 6 bases de causa. Obrigada. Gol 4, correção, gol 2017. Tem livre decolagem da 28, vento de 180 graus com meia dúzia. Este ano 27, gol 2017. Gol 967, muito boa tarde. Após a rolagem do tráfego, ali mantém pista 28. 0117, decolou aos 28, controle 19, decimal 8. 19,8, boa 2017. Bruno 967, após decolagem mantém para até 2.500 pés. Tem nível de decolagem da 28, zanta de 180 graus com 7 nós. Autorizado a decolagem, piso da 28, após manter 2.500 pés no 97. Solo, gol no 884, está pronto no ponto de espera, no pronto de espera da 28. No 884, após a rolagem do tráfego da companhia, ali mantém pista 28. Ali mantém no 884. No 967, decolou os 3-1, controle 1-9, decimal 8. Bom, no 884, após decolagem, mantém para até 2.500 pés. Tem nível de decolagem da 28, o vento é de 200 graus com 8 nós. Nível de decolagem, mantém 2.500 na prova, no 884. Uno 884, decolou 34, controle. Uno 19, decimal 8. Arábia 8, boa tarde. Torre Oxané 63 no 4, não localizado. Oxané 63 no 4, continua a aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira. Camarada 5 milhas, 63 no 4. Cinco milhas e meia, o Chanel 6314. O Chanel 6314, continue a aproximação, reporte baixado travado. Eu não tenho contato visual. Trem baixo travado, 6314. Agora sim, contato visual com a aeronave, livre pouso na 28, venta de 200 graus com 5 nós, Oxa. 200 com 5 nós, yes. Chanel 6314, no solo aos 44, liga a primeira à esquerda, chame solo em 121, no decimal 1. Primeira esquerda, 121. Pai Salvador, boa tarde, achaneamento 327, próximo ponto esperada 28, pronto. Chaneamento 327, muito boa tarde, me chama na Gol. Parada. Corrida Salvador, Papa Tango, Julieta Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, muito boa tarde, continue a aproximação, reparte terceira milha. Da reportagem, Juliette Tango Zulu. O Lima que voou na rotatória, me se espera pela direita, repórter interceptando a sinal. Juliette Tango voou, copiou? Juliette Tango voou, confirme. Ele se espera com curvas pela direita, na rotatória, aguardando para interceptar a sinal da 1-7. Está certo, Juliette Tango voou. Oxanã 6327, a linha decola sem parada. Afirmo, sem parada. Autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento é de 220 graus com 629. Após decolagem, vai manter por hoje a 2.500 pés. Para informação, eu tenho um tráfego aproximando da 17 a 1.500 pés que não interfere com a sua decolagem. Sim, após decolagem, mantenha a proa até 2.500, né? 6327. O Juliette Tango voou, copiou? Consiga, estamos iniciando a espera. Gente, com curvas pela direita, informa a aeronave decolando a cabeceira 28, cumprindo o perfil da saída da ELA, vai manter por até 2.500, ok? Paciente, Juliette Tango voou. Muito boa tarde, segundo 620, está na sinal da 28. Dona 620, muito boa tarde, continue a aproximação, reporte 5 milhas da cabeceira 28. Reportarei. Chaneamento 6327, decolou ao 5-2, mantém por até 2.500 pés, controle 1-9-8. Confirmando 198, controle, mantendo por até 2.500, 6327. 5 milhas da pista, Gol 620. Gol 620, estou em contato visual, check train, livre pouso na 28, vento de 210 graus com 5 nós. Livre pouso, Gol 620. Vou no 966, mantenha o ponto de espera em aguarde. 966. Juliette Tango Zulu, presente para o saque final da nossa última parte da terceira milha. Tirar a reportagem do nosso Zulu. Quer cuidar, tá prossiga? Na meta critério, chama o cano pro cara. 1966, linha mantém pista 28 após o tráfego, após o pouso do tráfego da companhia. A linha mantém a 28, no 966. Juliette Tango Zulu tem livre pouso na 17, o vento é de 190 graus com 5 nós. Está ciente, comprei baixado e travado, Juliette Tango Zulu. Bom, no 620, no solo 54, livre à esquerda, 121, decimal 1. Esquerda 21, 21. 1. 21, tem forma vento de caldo em toda aproximação, obrigado. Gente. Oscar Papagolf, desça para o 1510, reporte terceira milha da 17. Camarada, terceira milha. Voo 1966, após decolagem, vai manter trio até 2510. Informa o tráfego, aula 1510, prosseguindo para pouso na 17, não interfere com a sua decolagem. O vento de 200 graus com 5 nós, tem livre decolagem da 28. Livre decolagem da 28, vai manter a proa por 2500, 1966. Mike, é com o Delta, prossiga. Aguarda. O Juliette Tango Zulu, pátio 5, estaciona na frequência livre no solo aos 5:30. Posso usar golfo com o filme pátio? Vai ser o hangar da Aerostar, que está na rotatória. Gente, continua a aproximação, aguarda na autorização para pouso, informa o tráfego rolando na pista 28. Observando o tráfego na 28 e na 17, livrando. Salvador, então 3217, estabilizando a sala 28. Então 3217, continua a aproximação, reporte na quinta milha da 28. Camarada. Mas que pagou o quanto no pátio? A garra deve estar. Gente, mas que é coberto autorizado até a interseção, reporte para ingresso na 97. Papagolfo tem livre pouso na 17. O vento é de 210 graus com 5 nós. Golfo livre pouso na 17. Meia decolou ao 58, controle 120, correção 119, decimal 8. Checo Delta, aguarda para a linha manter. pouso na mesma linha, mantém. Minas 3217. Da 3217, check trem, livre pouso na 28, vento de 190 graus com 5 nós. Faz trabalho, livre pouso na 28, 3217. Oscar Papagolfo no solo ao 59, livre à direita, se for na frequência livre. Mantém a posição em aguarda, tem uma nave em aproximação para 18 já autorizado pouso. Salvador, passando Juliette Quebec Kilo. Juliette Quebec Kilo, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, informa helicóptero alinhado na 17. Afirmativa, Quebec Kilo. O Mike Echo Delta tem livre decolagem da 17, o vento é de 190 graus com 4 nós. No solo aos 01, livre à esquerda e antes da alfa, chame solo em 121, decimal 1. Antes da alfa, 21, obrigado. Mike Echo Delta decolou 02, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, gente, graças a Deus. Quebec, quilo 3 milhas na final da 197. Jack Quebec, tem livre pouso na 197, vento de 190 graus com meia dezena. Quebec, quilo. Era da filha dando contato com a torre, estou recebendo muito baixo. Qual foi, por gentileza? Ocean Air 6321, ponto 0 da 28, pronto. Ocean Air 6321, Alim mantém pista 28. Alim mantém pista 28, Ocean Air 6321. Quebec Tigalo, solo 05, Salmo Pátio. Autorizado o backtrack, a parte de Brando. 6321, livre decolar da 28, vento 200 graus, com meia dúzia de nós, informando, mantém pro até 2000. Livre decolar de 28, mantém pro até 2000, canal 6321. Frequência livre estacionar. Sim. 321, decolado ao 06, controle 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador, boa tarde. Passarei do 2231, tá? Fui LS, baixado e travado, Campo à Vista. 2231, livre pouso na 28, vento 210 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 6. No 0 no 6, 2231, obrigado. Torre Salvador, boa tarde, o trip 5241, ponto de espera da 28, pronto. Gente, a linha mantém 5241. A linha mantém 5241. 2231, solo ao 09, livre à esquerda, antes da Alfa, chame solo 121, decima 1. 211, obrigado. 5241, livre decolar da 28, vento 190 graus com 3 nós. Livre decolagem, 5241. Decolado 1-1, controle 1-9-8, bom voo. 19-8, boa tarde, 5241, Trip. Salvador, Trip 5627, se aproximando, ponto de espera, pronto. 5627, ali mantemos, ali mantém 28. Ali mantém, 627. Confirmando, é para o 5627, livre decolagem? Afirmo. Gente, livre decolagem, 5627.